mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Alô, Sazaraki! Batalha! Afasta, que o animal tá bravo. Afasta, afasta que o animal tá bravo. Bora curtir! Ainda pouco tocando, a galera vai curtindo, vai dançando na boa. E a gente simplesmente mais uma vez agradece a toda essa galera que veio curtir, prestigiar mais um show do Búfalo aqui na Estação do Som. E claro, como já era de costume, é hora de fazer a galera dançar e lembrar desse jeito aqui, ó. Tem um amor que passeia na noite, que dorme e desperta meu sonho. Yeah! É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tem um amor, o búfalo, disfarçado de nuvens, que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo, eu não sei mais viver sem ti. Tem em minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça, que me faz viver. Prendo minha vida junto. E essa é a sequência pra você puxar a gatilha e dançar agarradinho! Eu sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo cheio de luz. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. Meu coração, quero ouvir sua voz, amor que não se perde. Sem ter você, não existo, eu sou transparente. Tenho amor, disfarçado de nuvens, que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo, eu não sei mais viver sem ti. Tenho em minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça, que me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Batidas do teu coração e te peço um beijo cheio de luz. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. Bora lembrar! Se você pedir viver um grande amor, Búfalo, sou seu amigo, eu sou o seu cantor, seu poeta amador, seu compositor. Sasaki! Do seu corpo escultor, seu surfista, seu mergulhador. Se você pretende. Chama no abraço, meu grande parceiro Arielson, o Osga, a Marcele, o Magrelo, o Betinho, o moleque doido, considerado, também tá aqui, ó. Vamos, Rasta. Sou seu servo, seu outro. Alô, Juninho! O Juninho gosta, é o Juninho da Yamada. Presente com a gente, valeu, Juninho! Seu filho, sou seu criador. Sou Adão, serpente, o transformador. Sou o eremita, o mago, eu vago. Júnior, tô curtindo! Fala, Júnior! Sou o centro do seu prazer, avassalador. Sou o que sempre quis ser, sendo apenas o seu trovador. Apenas um outro cantor. Dias melhores, bora me bora já seguir na pedreira. E eu te direi com a força do meu coração, você ainda está em mim. E o quarteto Hi-Fi, fala Sanderson, só pra dizer. E as musas do quarteto, é um convite pra voltar, yeah! Com um louco loucuras e seduções. Meu amor, eu quero te entregar. É uma loucura assim, o brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim, nada vai nos separar. É uma loucura assim, o brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim, nada vai nos separar. Priscila, o Rafa Logue e a minha professora, a Ludane! Você não sai do meu pensamento. MC Smoke, por ali, obrigado, Smoke! Um abraço do DJ Darlan! Aqui. Você não sai do meu pensamento, não dá. Olha o Caio, bicho, ele e o Juninho. Fala, Alain! Também preciso te encontrar. E o motor a Daniel também. Ufa, quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar da... Robigol gosta das marcantes do Darlan, né, Robin? E você não vem, também preciso te encontrar. Na pororoca vou estar naquele mesmo lugar. Quando o DJ tocar a... Geloi para Micaele. Com amor e carinho, hein? Na pororoca, DJ Beto tocou a canção pra nós. Eu fiquei só de... Olha o Eloy Judinho com o DJ Darlan, garoto! E a Micaele, Gigi, vai! Lucas, um abraço pra você, grande Lucas, estou na porco ali também, no show do animal, garoto! Rouba a cena de Santa Isabel do lado. Aí, Paulinho! Quando eu te vi, eu me apaixonei. O seu olhar se cruzou com o meu. Meu Deus, como era belo esse amor. Te seguirei até o fim. Alô, senhorita Nandinha! A evolução. Segura essa aí, Tamatá! Foi tão bom, foi tão bom. Andrezinho, Lourinho da Jeremeia, da Vila Americano. Cadê meu parceiro Delk, hein? Fala, Delk, garoto! Ele e o meu parceiro Berex, é só algo representando da estação. Judinho! Foi tão bom, e a minha vida não é nada sem você. Vai lembrar, vai curtir essa aqui, ó. Luquinha da Irmandade Russa, Juleno, Fafá e a família Sinais. Alô, Cheguinho. Agora é o Búfalo. Explica-me por que razão não me miras na cara. Será que me queres que não... E aí, com muita responsabilidade, ele, meu grande parceiro Marquinhos, que louco! Isaac do Marex, bicho, ali do lado. Fala, Pelele! Sabes bem que não puedes olvidar, ni mucho menos engañar. Renan Céu, um abraço pra você, Alonai. Alô, Tigrã! Se antes de inventar-se o amor, já eu te estava amando. O amor de Romeu e Julieta chegou a pensar que transcurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato. ¿Y a dónde irá ese amor? Solita la ilusión, me pregunto a cada instante. Yo sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte. ¡Es una tras la otra! O Neném Belém e o Marquinho Belém aqui do lado. E na verdade a volta do Marquinho Belém, garoto! Aqui. Hoje que tá sendo mijo, né, Marquinho? Alô, Rob Gol, representante do Animal e Ana Nideu! Ele gosta! A evolução. Tem medo de se entregar. Búfalo. Como eu quero um bom. E o neguinho fala. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei, agora me diz que não dá. Me diga... O DJ Júnior e o David do Mega Tenisson, né, Jonathan? E essa galera maravilhosa, DJ Jonathan! E a primeiríssima, tem que estar do lado! Cadê o Mauro Davidson? Alô, meu DJ Mauro, estúdio Dois Irmãos! Ele está nos fazendo uma visita, garoto! Sushi, garoto! Lobo do Gras! Os viés do Quarteto Hi-Fi! Essa galera que é búfalo na veia! A galera da Vila Sorriso! É o Quarteto! Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai. Estou vivendo infeliz. Me acusa de passante, não menti que era perfeito e com você me envolvi. Da forma que ganho dinheiro, não é legal, não importa, te quero e eu só vivo para ti. Papai não vai te estudar. E aí, bola, tá gostando? Aqui de bola! Bola de praia! Davidson, chama um abraço aqui pra Joyce, que na verdade hoje ela está no berço, lá dos Havaianos do Bengola. Joyce, parabéns pra você! E a gente agradece por estar aqui com a gente, comemorando esse dia tão importante na sua vida. Parabéns, Joyce! Quem sabe com você eu posso até seguir assim. Mas o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda, acontecem essas coisas, eu também vivo para ti. É isso que eu quero, coração, sim, o que quero é teu amor. Marquinhos, vai! Mas o que me importa é só tu. Então com beijos cala-me, ó liberdade plena. Em cada beijo a liberdade desculpa. Um, dois, três, já! Christian Rodrigues e a primeira dama, Rafaela. Alô, Júnior e Amado e a primeiríssima dama. Bora, Tigrão, vai! Depois eu vou descer pra ver se tu te garante dançar. Tudo errado, tô cansada de estudar, não consigo me ligar, desde a hora em que eu te conheci. Esse amor... Cadê o Dilô, meu parceiro Dilô? Assim. Alô, Júnior, tô curtindo, garoto! Já disse que eu tô estranho. Urso da Friboche do 40, cadê ele, bicho? É meu parceiro! Eu não posso falar, tenho medo, e ninguém pode descobrir meu segredo. Consigo te esquecer, eu só penso em você, desde a hora em que... Ao vivo as marcantes, vai! Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Aqui. Neto, na batida. Alô, senhorita Andresa! Santos, Gabriel, Leandrinho, Hi-Fi, Denise e o Peterson, sempre em Guajés. Show do animal! E na hora de tudo, eu só posso me lembrar. Mais linda é você ouvir as marcantes do animal, meu irmão! A evolução. Manda. E se você tá apaixonado, canta esse aqui, ó. Aqui, ó. Eu necessito que entenda de uma vez. O amor que sinto é imenso e verdadeiro. Andrezinho e Lourinho da GDB de Americana. Só dessa vez. Pense em mim, pense, verás. Marquinho Belém e Nenê Belém, e ali do lado, valeu, garoto! Aqui. Tenho certeza que teus olhos falam pra mim. Meus pensamentos não dependem de meu corpo. Só dessa vez, pense em mim, pense, verás, não acabará. Dependem de meu corpo. Só dessa vez. Deixa eu mandar um abraço aqui. Pense em pro Pirado, o Cristóvão, o Gustavinho, o Isaac. E a galera que tá aí do lado, obrigado, Pirado. Valeu, Cristóvão. O Peleleu. Essa é a realidade. Tanto tempo. Cadê a senhorita Andresa? Hoje ela veio com o Gil Búfalo. Sem embaçamento, Andresa. Que a galera gosta, se liga! Juninho Amada, Kelly Pressão, o Motora Daniel, tá todo mundo aqui com a gente, meu grande parceiro Caio, e a galera representando ali do lado, o show do animal, garoto! O animal. Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto aqui estou, sofrendo com a saudade que você deixou. Não aguento mais essa solidão, preciso encontrar uma solução e me convencer de que agora estou só. Marajó. Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Me perdoa. Meu parceiro Gugil das Angues, ele e a Priscila ali do lado, Will. Milk e a galera da Tuna Grêmio Futsal. Rafa Louco, a minha professora Dani, Giro Soares, Dali Neguinho. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero e te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido, sem você corro perigo. E te peço agora, por favor, perdoa meu amor. Perdoa, por favor. Marajó. Se liga, Berex, bora curtir. Alô, meu quarteto, Hi-Fi da Evolução. A Evolução. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. E o Jacaré da Remix, joga! Algo diferente eu senti quando você olhou pra mim. Logo eu percebi que querias me tocar. Bora, Lobo! Escute, meu grande amor. O que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. É tão difícil controlar essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz, será que mente o teu quem tá apaixonado, curti na estação. Quando menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. Tanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor alguém pra amar. Ô, Búfalo do Marajó! Na janela do meu coração, fiquei a te amar. Tocando belas canções. É o meu parceiro David, o Lourinho, o Juginho. Aí, Thalisson, Darlan, Ramon, Aldri, da Pena. Quero te olhar, nem que seja de longe, te admiro. Família Rouba Cena. E aí, Paulinho? Estarei lá, cantando a mais bela canção, te admirando. Janela do meu coração. Banda AR15, disparando sucesso. Quando menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. Tanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor. O meu grande parceiro Thiago da Mardônio Motos. Alô, Thiago! Ela veio assim. aí? Então de repente tudo aconteceu. Meu quarteto, os fiéis, meu irmão Rafael, Luquinha, Marquinho e a família. Meu coração, família Insigiano. Olha Isaac do Marex, vai! Te falar, você não vai esquecer. Vem me amar até o momento. Isso é amor, eu não posso negar. Olha quem tá por aqui com a gente, esse quarteto respeitado, meu irmão! É o quinteto, na verdade, né? Quem tá por aqui é o Caio, o Motora Daniel, o Juninho Amada. Rapaz, esqueci o nome. Toda noite que eu sonho só vejo você. Quantas horas e minutos só pra te ter, amor. Linda em meus braços. É o Alanzinho da Mega Vigarista, garoto! Vou te encontrar toda mulher que vejo. Imagino você, onde você está. Eu me apaixonei, já não posso esconder. Sei que ele já tinha outra mulher, o que posso fazer? Ouça, amiga, se esse amor é verdade. Meu grande parceiro Gilson e Amada ali do lado com a gente. Alô, Gilson! Um forte abraço, você é considerado sempre, sempre pode crer. Me fale mais dessa paixão. E não! Não me obrigue, não. Porque é tão difícil assim. Me diz, não dá. Eu amo o mesmo homem que ela. Sei que dói essa traição. Não dá. Eu amo o mesmo homem que ela. E ela é minha melhor amiga. Sua melhor amiga sou eu. Não acredito que sua. Gilson da equipe Amada, o Culau da G80, alô Culau! Bora Renan, bora Tigrão, garoto! A Milacinha por ali, a Nai também! Um abraço! Quero ouvir suas desculpas. Eu amo o mesmo homem que ela. Ela é minha melhor amiga. Alô Pirado, Tili! Parceiro Ferro GDA, alô Ferro Garoto! E de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando nas atualizadas. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei. Te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor. Essa é especialmente pro meu parceiro Thiago da Loki Mil. Alô, Thiago, estamos fechados, garoto! E a primeiríssima dama, ao vivo nas marcantes, é o DJ Darlan na Estação Garoto. Parece que você saiu de um sonho. Você parece até irreal. A evolução chegou com essa carinha de o Búfalo do Marajó. Tchau. souber, canta bem alto, eu quero ouvir mais! Solidão, meu herói, que chegou pra me salvar da solidão. Que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração, meu herói, as flores não estão mais artificiais. A lua e as estrelas ainda brilham mais. Vai, Alan, garoto! Felipe romântico, volta o filme, me deixa sonhar. Meu amor! Vou sonhar, vou sonhar. E essa galera jamaicana, minha GDB! Obrigado, Lourinho! Um abraço a você pelo carinho! Ele e o Andrezinho rompendo fronteiras! E daqui a pouquinho, lá em Santa Isabel, eles vão estar juntos, garoto! Gosta da assembleada. Pirado, Cristóvão. Alô, Júnior, demorou. Foi lindo de... Peleleu. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer e sente falta. Não pode esquecer do Gustavinho, garoto. Sim, e Gustavinho, qual suco tu gosta? Fala. A evolução. Você então tá fechado. Está frio. Júlia Cefera. Eu respiro, eu cheiro teu sonhar. E aí, Tamatá? Alô, Renan Céu. Que a gente viveu e eu te vi. Alô, Larissa. Eu não estava te vendo por causa da estrutura, viu? E a sua primeiríssima dama, Rafaela. Muito obrigado, Grisha. Você tá relembrando das marcantes, né, garoto? Vem pra festa, Búfalo. Foi como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. E a minha prefeita, Jéssica na Pedreira. Tô sabendo que vão afastar a prefeita. Não tá mandando recolher o lixo lá na pedreira. Eita, Jéssica! Meu Deus, por que ela partiu sem raiva? Só quem sabe canta aí, vai! A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Que saudade, o destino foi rebelde. Levou porque não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Daqui a pouquinho em Santa Isabel! Pensa contigo e não pensa mais. Lá no Juro Nesse, Vigês! Domingo! Lá no Clube dos Agrônomos, ali na entrada do Júlia Cefé. Tem Búfalo, tem Mega Príncipe Negro, viu, Gutinho? Chegou o som do carro do DJ. Agora eu quero ver a tua parrulagem agora. Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Bom, um no outro, viu? E você deixou de lado. Você deixou de lado. Toca desde Júnior Clean. Nossa canção que é a voz que eu vou lembrar. Nossa. processador, viu, meu irmão? É. Não precisa nem fechar a mala, ela cai sozinha, viu, Gutinho? Tirinha! Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, adoro ser. O Jonathan, o papai do ano! Te venha com muita saúde! O Arthur Christian, viu, Jonathan? Parabéns, meu irmão! Você é parceiro do DJ Darlan! Você gosta, Julinho? Minha imagem está só sofrendo de amor. Não dá mais pra viver. É grande a minha dor. Dizer que eu amo você. Não posso perder quem eu mais amei. Ficar longe de você, não sei. Todos meus pensamentos são seus. Eu sei, sei que nasci. O meu parceiro Fábio, ali do lado do Ailson Sushi, viu? Alô, Fábio, olá, Ailson, garoto. Você gosta de lembrar, né? Borracheiro Chita! Bora puxar! Bora dançar! Bora com Chiba! Eu quero mais, um pouco mais. Denise! Depois do amor. E o Pertício da equipe Hi-Fi! Carinho, um abraço me dá. Alô, Sanderson! Só algo, alô, Belki. Você é considerado aqui. Valeu, garoto! Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Eu, Júnior, tô curtindo de Marituba. Alô, Ferro GDA, garoto! Bola! O Bola de Prata gosta! Alô, Bola! Amor à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Não vá se dizer seu tempo. Do Fale e a Família Bis ali, ó! Estou como criança perdida. CD de Marquinhos, vai! Alô, Marquinhos! Lembrando do nosso eterno Rafinha, né, de BC. O tempo que ele vinha, agorgiu o DJ da Arlanda, a estação, garoto! E o que fica as lembranças, né? Estou aqui, e eu te peço por que der e vier. Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos, é o amor. Ela tá em todas, garoto! A nossa senhorita Nanjinha, a senhorita da evolução! Fechada com o Darlan, sempre, sempre, sempre! Ê, Nanjinha! Bruno e Trio! Como é mesmo, mané? Bruno e Trio! Agora! É marcante que a galera gosta! Bora com Chiba! Aqui pro Queixada, lá do Bolinha de Fogos, é meu irmão Queixada, viu, Gutinho? Tá com a gente, o homem que movimenta o Brasil e o balói da capa direto de Imperatriz do Maranhão, garoto! Um, dois, três! Me magoou, não pensou no nosso amor, brigou comigo e me iludiu, ficou com o outro e não pensou em mim, ao teu lado sempre fiquei. Lobo do Gra! Agora vem dizendo que acabou. Rogério, lá do no Taradão, Edu Mil Grau. Gaiato 5G e equipe Chupitel. Valeu, Gaiato. Chorando por você e nunca te deixei. Especial, meu grande parceiro Lobo do Crau. Sempre marcando presença em todas com a gente. Ele. Faça a sua escolha, tome a decisão. Feche os seus olhos, deixa o coração. Ela não. Eu, disse com o coração. Ela não. Eu, tome sua decisão. Ela não. Eu, disse com o coração. Bora, Gostinho! Só pra quem gosta de lembrar de dançar, de Gostinho! Alô, Sasaki! Pra você, dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Essa o Eloy manda pra Micaele com amor e carinho. É a declaração, Eloy! O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Obrigado, Pati, beijo pra você e o meu grande parceiro, Lobo do Crau, sempre marcando presença junto com a gente. É o show do animal, garoto! Só as melhores e as principais! Feliz, quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. E quando? A chuva cai. Paragutinho! Penso em você. Alô, Pri! Amor, eu sinto teu. Cheiro Chita, sua esposa Rosilene, obrigado, Chita, garoto! Sem você o tempo é longo, é tão forte o sentimento que tenho por você. Oh, yeah. A bunda dela não deixa ela dançar, viu? Você é dona dos meus sonhos, fica imaginando a tua boca de... Thalisson, Ramon, Aldrin, Chara Darlan, Paulinho, rouba a cena de Santa Isabel ali, fala Cristóvão! Você parece... Cristóvão Tamex, é... Que precisa aprender. O meu amor jogou fora. A vida continua. Eu vou vencer. Não esqueça um dia, quando você menos esperar. Onde eu não estiver, a minha voz vai estar. Não adianta esconder. Eu tô machucado hoje por você. O meu coração é um menino. Dentro Brasil, já para a preparação do Campeonato Paraense 2017. O Breno, o Wilke, o Lico, o treinador, é a Tuna Grêmio, Rafael Garciano, Darlan Jundinho no apoio, Wilke! Vai ser loucura, te prepara, viu? Esse baixinho tá respondendo lá, viu? Alô, Marquinho, Belém, garoto! Estação, o bicho vai pegar agora! Prepara o teu som, garoto! É o neguinho que leva! Diciéndole que no es que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. ¡Bola Neguinho, bola Neguinho! Olha o Tigrão, olha o Tigrão, olha, alô neguinho, chama alô neguinho, e vai no carimbó, neguinho, vai no carimbó, neguinho, vai no carimbó, no carimbó, alô Arca, garoto! No meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do vídeo. Alô, e dali? Não pode, não! Prefiro ficar sozinho e cuidado. E a galera do Sul, Catinha na Pedreira! Edu Ney, o Wanderson Caranha e o Michel Paredão. Manda um abraço pra essa galera, viu, Wilk? Gigibô! Alô, Estação do Sul! Especial, meu grande parceiro Daniel! Ele tá lá em Porto Alegre, tá ligado, ele gosta do trabalho do Darlan. Alô, Daniel, garoto, é nóis, vai! Está difícil de entender, já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração, te disse que és minha paixão. Ganhei só uma ilusão e um tremendo vacilão. Amigo está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. De Jonathan! Ei, e tu pensas que me tens nas mãos? Nas mãos, você é a vida ou que quer ser patricinha? Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Quem sabe canta, mano? Ou tirar o pé dessa relação. Rafael, Luquinha, Marquinho, Rick-Me, Snyder! Cuida do coração. Em nome do eterno Rafinha. E o Eloy manda pra Micaele. Com amor e carinho. Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.